Na trincheira da verdade, surge uma voz. Uma voz que ecoa o grito de um povo. Um grito que busca justiça e igualdade social. Essa voz é mais que uma voz, é um som. O som que ecoa nos quatro cantos. O som da rádio que virou mito. Rádio Sanhauá, a voz do povo. O som da Paraíba. Chamada para a formação da cadeia das emissoras independentes. O debate sem censura vai começar. Geração de cabeça de rede. Rádio Sanhauá, AM 1280. No seu rádio, no seu computador, no seu smartphone, através do portal s1.com.br. Jornalismo plural e de credibilidade. Debate com coragem, sem amarras e de elevado nível. Com vocês, Debate Sem Censura. Debate Sem Censura. A Paraíba agora escuta a verdade que deseja. Manchetes. O que vai bombar na Paraíba? Manchetes. Vem aí a nova programação da Rádio Sanhauá, a Rádio da Paraíba de cara nova. Programação séria de qualidade. A notícia com credibilidade e com a marca Sanhauá de informar. Rádio Sanhauá, o DNA da notícia. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48. ZYI 688, 1280 kHz. Rádio Sanhauá, a super rádio da Paraíba. Todos os sábados, de 5 às 7 da noite, programa Pão da Vida. Na apresentação, Presbítero Cosmo Santos e a missionária Vânia. Programa Pão da Vida. O som que vem do céu para o seu coração. O leilão da alma. Certo dia, Deus permitiu que uma famosa cantora e artista soubesse que em uma cidade da Inglaterra estava pregando um renomado evangelista, e ela desejou ouvi-lo. Quando entrou no grande salão repleto de pessoas onde se realizava o culto, o pregador já havia iniciado a pregação, mas ao perceber a entrada da famosa artista, ele convidou-a para ir à frente. Quando ela se aproximou do púlpito, aquele homem de Deus teve inspiração para transformar aquele culto em um leilão. Então ele disse à congregação: vamos levar esta alma a leilão. Vejo que há interessados, e o que melhor lance oferecer, esse a levará. Vamos ver quanto vale esta alma, disse o pregador. Vejo que o mundo está interessado. Mundo, quanto dás por esta alma? Perguntou. E o mundo ofereceu fama e aplausos, que só valem para esta vida terrena, sem fazer cálculos para o futuro. Diante de tão pequeno lance, o pregador disse: não será tua esta vida. E ele continuou dizendo: vejo aqui outro pretendente que está muito interessado. É Satanás. Dize-me, quanto ofereces por esta alma? Ah, disse Satanás, apontando para os reinos deste mundo e suas riquezas. Eu porei ao seu alcance todas as possibilidades. Beberá do cálice dos prazeres até a última gota. Triunfará em sua carreira. Então perguntou o pregador: e quando terminar a sua existência? Quando sua carne não mais puder desfrutar os prazeres e ela sentir sua alma insatisfeita e tiver de apresentar-se ante o tribunal de Cristo, que farás em seu favor? O pai da mentira respondeu: em oferta trata do presente, nada tem a ver com o futuro. E o homem de Deus disse: és muito pretensioso, Satanás. Com glória tão efêmera e preço tão insignificante, não levarás esta alma. Tua oferta é muito pequena. E o pregador continuou dizendo: vejo presente outro interessado. Seu nome é Jesus. Dize-me, Jesus, quanto dás por esta alma. Eu dei a minha vida e o meu sangue quando morri na cruz, disse Jesus. Apagarei todas as suas transgressões e lavarei todos os seus pecados no meu sangue. Em sua alma reinará paz que o mundo não conhece. Escreverei o seu nome no livro da vida. Se ela voluntariamente quiser me servir, eu irei adorná-la com o ouro da fé, perfumá-la com o aroma da santidade e cobri-la com o incomparável manto da justiça. E após haver terminado esta vida terrestre, o que ofereces a ela, Senhor? Perguntou o pregador. Então Jesus respondeu: se ela não se envergonhar do meu nome e me aceitar como único Salvador e Senhor, os anjos virão buscá-la para receber honras e glórias no paraíso de Deus junto a mim. Encerrando o leilão, o pregador disse a Jesus: tua oferta é incomparavelmente maior e melhor que todas as outras. Por isso, Senhor, esta vida é tua. 1280. Frequência Sucesso. Rádio Sanguá. A Rádio da Paraíba. Programa Espaço Livre. Apresentação radialista Pereirinha. A palavra que fica na Rádio Sanhauá, todos os sábados de 11 ao meio-dia. Programa Espaço Livre. Todo sábado, das 8 às 9 da manhã, você tem um encontro marcado com a informação. Paraíba em Notícia. A melhor equipe de radiojornalismo da Paraíba, sob o comando de Manuelito Freire e Alexandre Freire, levando até você as últimas notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Comentários avalizados e imparciais. Paraíba em Notícia. A informação nasce aqui e você também participa ao vivo com a gente. Paraíba em Notícia. Todo sábado, das 8 às 9 da manhã, aqui na sua Rádio Sanhauá. Assista toda sexta-feira na Rádio Sanhauá, às 19 horas, o programa Sexta VIP PB. Apresentação: professor e jornalista Alexandre Rezende. Programa Sexta VIP PB. Entrevistas, variedades, cultura e flashback. Programa Sexta VIP PB. Apresentação: professor e jornalista Alexandre Rezende. Todos os sábados, de 5 às 7 da noite, programa Pão da Vida. Na apresentação, presbítero Cosmo Santos e a missionária Vânia. Programa Pão da Vida.